João capítulo 8, a partir do versículo 12. Entenda essa história. Diz assim: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, teu testemunho não é verdadeiro. Versículo 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Versículo 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. E outra feita, lhes falou, dizendo... Só um momentinho, aqui do 12 ao 20 a gente vê Jesus dizendo que é a luz do mundo, dizendo que ele é o Filho de Deus, que Deus é o seu Pai. E ele está aqui num debate com os judeus. E os judeus dizem: não, não é possível, ninguém pode dar testemunho de si mesmo. Tem que ter testemunha além de você. E ele disse: tá certo, eu testifico que sou filho de Deus, e o meu Pai testifica que eu sou filho de Deus. O papo é esse. Seguindo, versículo 21. E outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Versículo 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Jesus respondeu: que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falavam do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas palavras, o que aconteceu? Muitos creram nele. Vocês estão percebendo? Jesus está dizendo que é a luz do mundo. Agora, no debate, ele chega a dizer que é o eu sou. Se você notou na sua Bíblia, a expressão eu sou aparece toda em maiúscula. Essa expressão é a mesma expressão que Deus usou com Moisés lá em Êxodo. Quando Moisés perguntou quem Deus era, quando Moisés disse: Senhor, diz quem é o Senhor, para que quando eu vá eu possa dizer quem me enviou. E Deus disse: Moisés, eu sou. Só disse isso, eu sou o que sou. E agora Jesus está usando a mesma expressão que Deus usou. O que é que ele está dizendo? Eu sou, Jesus, o mesmo eu sou do eu sou de Moisés. Eu sou Deus como Deus e Moisés. E aí os judeus, alguns dentre os judeus, passam a crer em Jesus, que ele era realmente o Filho de Deus. Vamos prosseguir, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas coisas que Abraão fez. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. E aí os judeus disseram: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí Jesus diz, versículo 24: vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me crerem. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. E aí os judeus responderam: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio no couro? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque, quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aí os judeus disseram: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas morreram. E tu dizeis, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Versículo 54, Jesus responde: se eu me glorifico a mim, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, o qual vós dizeis que é vosso pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus a Jesus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, olha a expressão agora, eu sou. A mesma expressão que Deus disse em relação a ele mesmo. Jesus estava dizendo: eu sou o mesmo Deus de Abraão. Agora, meus amigos, os judeus não vão aguentar esse papo com Jesus. Vocês estão notando o embate, o debate. Toma lá da cá, Jesus e os judeus. Quando Jesus pela terceira vez diz: eu sou, o que acontece? Versículo 59: então pegaram em pedras para atirarem nele. O que é que Jesus faz? Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus desapareceu na frente dos camaradas e fugiu. Olha que interessante, gente. Todo esse impasse, todo esse debate, só fala da cegueira do povo judeu. Todo esse toma lá da cá só fala da cegueira dos judeus que não viram em Jesus o Deus. Para eles, Jesus é um profeta menor, ou então um espírito elevado. E isso fala da sua cegueira. E como eles são cegos, ainda uma segunda referência aqui, essa questão de ver e não ver. Primeiro os judeus achavam que viam, que era filho de Abraão. Jesus disse: vocês estão cegos. E os judeus: cadê o vosso pai? Ele disse: não, você está vendo, sou eu. E aí, como eles são cegos mesmo, para Jesus se sair, eles pegaram pedra para matar Jesus e não era a hora correta, o que é que Jesus faz? Se desaparece, cegando ainda mais os judeus em relação a Jesus. Guardem isso, cegando cada vez mais os judeus em relação a Jesus. Como eles são cegos, vocês são cegos? Não me veem mesmo? Desapareço. Desapareceu e fugiu. E agora entra o capítulo 9 de João. Quem é que vai entrar em cena? Um cego. Que interessante, gente. Por isso que eu quis ler tudo isso. Judeus debatendo com Jesus, mas não viram Jesus como seu Salvador. Cegos. Cegos na alma. Jesus desaparece e aí entra em cena um cego de verdade. Quer dizer, um cego de mentira. Porque o cego de verdade é o cego que vê, mas não vê. Capítulo 9. Veja agora como essa narrativa do capítulo 9 vai ficar mais à vista para nós. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É engraçado, né, essa questão? E os discípulos perguntaram. Olha a pergunta dos discípulos. Nós vamos fazer o seguinte. Meia luz agora de novo, por favor, que a gente começa lá aquele trato, Gleidson. A partir de agora, já naquele segundo slide lá. Pode passar. Pronto, nesse aí. Se não der para ler, só escuta aqui. Diz assim, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram. Eles viram um cego. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Esse cego, ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Ele não era só um cego, a Bíblia vai dizer mais um pouquinho depois, que ele era mendigo, que ele ficava nas praças, nas calçadas, pedindo esmola. Os discípulos passam, olham ele. E para os discípulos, tudo é pecado. Tudo provém de pecado. Se vocês se recordam, na semana passada, nós pregamos aqui que aquele que só vê pecado nos outros, na verdade fala do pecado que mora nele. Ele só consegue ver sobre os óculos do pecado. Então tudo é pecado para ele. Eu levei uma topada, foi porque eu pequei. Aconteceu um acidente comigo, é porque eu sou pecador. E eu perdi o emprego, foi porque eu não orei. E o meu salário baixou, foi porque eu não dizimei. Ele vê tudo com relação ao pecado, à troca. E os discípulos também estavam cegos. E Jesus vai agora abrir os olhos deles. Eles perguntam: Jesus, quem pecou aí? Porque toda desgraça humana, imagino que eles pensaram, vem de pecado, isso é correto. Mas Jesus dá uma resposta muito sábia. Jesus diz assim, no versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou. Ele era mendigo, cego. Nem todo mendigo é mendigo porque pecou. Nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Toda uma vida na cegueira, toda uma vida mendigando, toda uma vida faminta, mas para encontrar em um dia especial o significado da vida. Ele poderia ser, ou podia ser um homem que reclamasse de tudo, de todos e da sua situação, mas ele não via que ele tinha nascido daquele jeito com um propósito. Para que a obra de Deus na vida dele fosse mais ampla. E para que todos pudessem ver. Então, às vezes, nós vivemos com algumas dificuldades e vivemos reclamando. Quando, na verdade, Deus as colocou. Para que mais na frente ele possa depositar sobre nós maior graça. Maior cura. E tornar o nosso crescimento e a nossa vida à vista, no contraste maior, para que a mudança seja mais radical. E é isso que Jesus disse para os discípulos. Não, ele não pecou, não. Ele nasceu assim para que através dele eu pudesse glorificar, salvar ele. E hoje, eu dar vistas a muitos cegos, que é o que vai acontecer aqui agora. E aí o que acontece? Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, enquanto é dia. A gente tem que fazer a obra enquanto é dia. Enquanto dá para ver, meu amigo, sirva a Deus. Jesus diz, a noite vem, a cegueira vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus sempre utilizando palavras relacionadas a ver, não ver. E aí, nesse contexto de escuridão dos discípulos que não entendiam as coisas direito, Marco G deu uma aula belíssima hoje de manhã falando sobre isso. Muitas vezes os discípulos de Jesus não enxergavam as coisas de Jesus. E aí Jesus diz novamente aqui no versículo 5: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E nada melhor para um cego do que ouvir estas palavras. A luz para ser vista. Aí Jesus, versículo 6, faz alguma coisa, irmãos, que se mal entendido, pode ser levado a uma interpretação errônea, logicamente. Jesus cospe no chão, cuspiu mesmo, saliva, cospe no chão, aquele chão empoeirado, com o dedo faz uma laminha, uma espécie de lodo, pega aquele lodo, dá sujeira, limpa a visão do cego. Ele toca nos olhos do cego, e o cego, aquele negócio no olho, Jesus disse, faça o seguinte, vá se lavar, e ele diz, no tanque de Siloé, e você vai ficar curado. E o que acontece, versículo 7, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, olha, os mesmos judeus que estavam debatendo com Jesus, pegaram pedras, Jesus teve que dar um ninja, se sair. Os mesmos judeus que queriam e ele desapareceu, chegam aqui, ó. Versículo 8. Os vizinhos e os que antes o conheciam de vista. É interessante que João faz questão de usar essas expressões. O conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Então fala aqui da pobreza desse cego, né? Ele vivia pedindo esmolas, era uma pessoa que era um tanto quanto marginalizada, vivia nas calçadas, batendo de porta em porta. No versículo 9, uns diziam, é ele! Outros vizinhos não acreditavam. Disseram, não, mas se parece com ele, mas eu acho que não é ele não. Porque o cara veio andando, vendo, não levando topada, não precisando de bengala nenhuma. E ele mesmo, o cego, voltou dizendo, sou eu! Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como é que você está vendo? Versículo 11, respondeu ele, o homem, olha a resposta dele. Ele não sabia da fisionomia de Jesus, só ouvia falar Jesus, e em primeiro lugar ele se refere a Jesus como o homem. Um homem qualquer, estava por aqui, eu sei que o nome dele é Jesus, que todo mundo gritava o nome dele. Foi um homem chamado Jesus, cuspiu na terra e eu só sei porque eu ouvi a cusparada, que ele não viu, colocou nos meus olhos e eu imagino que tenha sido aquilo que ele cuspiu mesmo, que eu vi todo mundo dizendo assim, ah! Ouvi, untou meus olhos e disse, vai ao tanque e lava-te. Então eu fui, me lavei, estou vendo, só sei disso. E aí disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu o cego, filho, eu comecei a ver agora, não sei de nada. E agora no versículo 13, recomeça o entrave do luz do mundo com os cegos que achavam que viam. Versículo 13: levaram, pois, aos fariseus. Fariseus são religiosos que conhecem de cabo a rabo as leis e a Bíblia, mas só conhecem a letra, não conhecem de cumprir, de obedecer. E aí levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Olha aqui, e era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Por que ele faz questão de dizer que era sábado? Todos nós sabemos que os judeus, assim como a igreja adventista do sétimo dia, eles acreditam que devem guardar o sábado. Porque está lá dentro dos mandamentos de Deus, realmente. Tem lá, pedindo para que a gente santifique o sétimo dia, o sábado. Mas eles se apegam a uma interpretação literal do sábado e consideram que o sábado é o sábado de fato. Por que nós não guardamos o sábado como eles guardam o sábado? Eles, quando a tardezinha da sexta-feira, meu irmão, acabou-se o dia para eles. E eu sei disso, que minha avó é adventista, minha sobrinha que é adventista. E acabou-se, até o sábado, no fim da tarde lá, eles não fazem absolutamente nada. É protegido por lei, não pode trabalhar, não faz nada. Fica em casa, lendo a Bíblia, descansando, meditando, orando. Nós entendemos que o princípio do sábado não é a guarda do sábado, farisaicamente falando. Porque Jesus mesmo, ele curava no sábado. E ele teve um embate com os fariseus justamente por causa disso. Os fariseus, eles guardavam e não faziam nada, porque eles entendiam que guardar o sábado era fazer nada. Eles não poderiam ir à venda comprar alguma coisa, porque em comprando alguma coisa, alguém trabalharia para lhe dar aquilo que ele queria. Então nem ele podia trabalhar, nem seu cachorro, nem seu papagaio, nem seu passarinho cantar, nada. E nem poderia pegar ônibus, porque se pegasse ônibus, era conivente com o cobrador que estava trabalhando e com o motorista que o levava aonde ele queria. Então tem que ficar em casa sem fazer nada, sem ligar a televisão, sem ligar a rádio, sem fazer absolutamente nada. Os fariseus eram assim. E Jesus disse: meu Deus do céu! Qual dentre vós, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco dia de sábado, você vai deixar para lá? Os fariseus: vamos deixar, que é dia de sábado, não faço nada. Deus! E Jesus disse: está errado. Se a ovelha cair no buraco dia de sábado, vá lá e pegue a ovelha. Que Jesus disse: o homem não foi feito para o sábado. É o que Jesus disse. Mas o sábado é que foi feito para o homem. E por essas e outras, aqui também o embate é por causa dessa questão do sábado. Nós não entendemos que sábado é sábado literalmente falando. O meu sábado pode ser meu domingo, meu sábado pode ser minha segunda, meu sábado pode ser meu sábado, meu sábado pode ser minha terça, meu sábado pode ser de manhã, meu sábado pode ser... Isso cabe em um estudo mais aprofundado nas quartas-feiras aqui. Mas veja o problema aqui, porque era sábado e Jesus, olha o que é, fez lodo, eles entendiam que não podiam trabalhar nem fazer nenhum esforço, fez lodo, botou no olho do cego, trabalhou, quebrou o sábado, os fariseus contra Jesus. E aí os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu o cego: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Versículo 16: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Está vendo o que é religião, gente? Está vendo o que é religiosidade? É preferível não fazer nada no sábado a curar um cego. É preferível deixar o seu jantar cair no buraco a tirar a ovelhinha de lá. O que é isso? Escravidão. O homem por causa do sábado. Não, é o sábado para o homem. E aí eles queriam condenar Jesus porque curou a pessoa no sábado. Isso é religiosidade pura. e versículo 16. Ainda, diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, entre os próprios judeus. Eles não sabiam se julgavam Jesus porque era sábado. Eles não sabiam. O outro grupo falou assim: rapaz, eu não sei não, eu acho que esse homem aí, esse cara tá operando muitos milagres, ele deve ser alguma coisa. Milagres assim não é qualquer um que faz não. E aí no versículo 17 diz: de novo perguntaram ao cego. E o cego, já cheio de perguntas, ele só queria ver. Ele queria ver o mar, ele queria ver as plantas, queria ver o pai, a mãe, as cores, queria ver tudo que ele pudesse ver. Os camaradas o colocaram na cadeira e começaram o blá blá blá. E no versículo 17 continua o blá blá blá. Perguntaram para o cego: que dizes tu a respeito dele? Olha, em primeiro lugar, o cego disse que Jesus era o quê? O homem. Agora, quando os judeus chegam diante dele, já perguntam de novo: quem é esse homem para você? E o cego responde. Ah, cadê? Perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí o que é que ele responde? Que é profeta. Olha a visão do cego voltando. E está se confundindo a visão física com a visão espiritual. Os judeus viam as coisas, mas não viam Jesus como profeta. O cego não via nada, mas ao ver a ação de Jesus, os seus olhos espirituais vão se abrindo, e de homem, Jesus passa a ser para ele um profeta. Tem pessoa que acha que Jesus é só um homem. Tem gente que acha que Jesus é só um profeta, mais um. Vamos ver no que isso vai acabar. E aí no versículo 18: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Os judeus não acreditavam. Esse camarada não era cego não, não é possível. Isso aí é história de televisão, que era pobrezinho e agora tem empresa, tem carro do ano. Isso aí é mentira, não acredito que esse camarada era cego. Enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram os pais. Chamaram os pais do cego para fazer o blá blá blá com os pais. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam: olha, uma coisa eu sei, ele é meu filho e ele nasceu cego. Isso eu sei. Ele nasceu cego, eu tenho certeza. Versículo 21. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Ele já tem idade, meu filho. Já tem mais de 18 anos. Pergunte a ele. Ele vai lhe responder. Falará de si mesmo. Versículo 22 fala porque os pais disseram assim: pergunta a ele. Eu sei que ele era cego. Ele está vendo. Pode perguntar a ele. Versículo 22 explica por que os pais tiveram essa atitude com o cego. Diz assim: isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, como os pais não queriam ser expulsos, eles tiraram o corpo fora. Sei que ele nasceu cego, ele é cego, pergunte para ele. Era cego, está vendo agora, eu não sei. Ele tem já mais de 18 anos. Pergunte a ele, não tenho nada a ver com essa história. O que eu tenho a ver é que ele é meu filho, só isso. E aí, versículo 23. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E o cego retrucou: meu filho, olha o cego dizendo, se ele é pecador, eu não sei. E uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Olha a blá blá blá. Ele já disse: camarada colocou lodo, cuspe nos meus olhos. Os caras perguntam de novo: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aí, olha o cego perdendo a paciência. Ele queria ver, e ele estava ali. Perdendo a paciência, o cego diz o seguinte, versículo 27. Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Eita, olha a alfinetada que o cego deu nos judeus. De novo vocês estão me perguntando isso, rapaz? Eu já disse, eu era cego, estou vendo agora. Vocês que são judeus agora aí, vocês querem crer em Jesus também, é? Aí, peraí, aí os judeus não vão aguentar uma história dessa aí não. Vocês querem se tornar discípulos dele também? E aí o que aconteceu? Versículo 18, então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Para eles era quase que um palavrão dizer que alguém seguia Jesus. Era um insulto. Eles disseram para o cego: você que é discípulo dele, rapaz. E aí, e não nós. E os judeus dizem: nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde ele é. Respondeu-lhes o homem: isto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. Olha o que é que o cego está fazendo. Ah, estou estranhando vocês, judeus, aí, que não sabem de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha o cego dizendo: mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, é a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, olha o que é que o cego está dizendo. Primeiro ele acha que é um homem, depois ele acha que é um profeta, e agora na argumentação dele, o que é que ele está dizendo? Se este homem não fosse um Deus, não poderia ter feito isso. Aí os judeus retrucaram na hora e disseram: tu és nascido todo em pecado e quer ensinar para nós? E o expulsaram de lá. Os judeus não aguentaram, não aguentaram. Ah, rapaz, você é cego, mendigo, quer ensinar para nós, fariseus, religiosos? Sai daqui. E aí expulsaram o cego. E aí, versículo 35. Olha a maneira de lidar do religioso com o milagre, e agora a maneira de lidar de Jesus com a alma que era cega e agora vê. Versículo 35. Estão acompanhando aí, né? 35. Diz assim: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, aí Jesus já se encontrar com o cego, encontrando-o, lhe perguntou. Olha a pergunta que Jesus faz para o cego: crês tu no Filho do Homem? E o cego respondeu. Olha o que ele vai responder. O cego já estava vendo, mas espiritualmente ele estava começando a vislumbrar a luz que Jesus disse ser. E aí o cego diz: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Não sei quem é. Ele não sabia ainda que quem falava com ele era o próprio Jesus, era a própria luz, era aquele homem que cuspiu no chão, colocou nos seus olhos e o curou. E ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus lhe disse: já o tens visto. Olha a expressão ver de novo. Já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus disse assim: já o tens visto. Por essa pergunta de Jesus, irmãos, pensem comigo. Essa afirmação de Jesus: já o tens visto. Será que seria apenas no aspecto da visão nossa de cada dia? Ou esse já o tens visto já é Jesus percebendo que o coração do cego estava começando a ver as maravilhas de Deus e se abrir para as coisas de Deus e começar a ver a glória de Deus? É justamente aí que mora o ver. A luz de Jesus já estava brilhando diante dele. E Jesus diz: esse que está falando com você, meu filho, você já está vendo. Você está progredindo, você está vendo. Você está me vendo e está me vendo por dentro também. Então o cego disse: creio, Senhor. E o adorou. creio, Senhor, e o adorou. Alguém que estava mendigando, sem esperança, sem ver nada, absolutamente nada, de repente se encontra com a luz do mundo, com Jesus de Nazaré, é colocado nos seus olhos um cuspe com barro, um lodo, ele passa a ver, acha que quem fez aquilo com ele foi um homem. Depois ele pensa mais um pouco e vê mais adiante, diz, foi um profeta. Depois ele começa a ver um pouco mais e ele diz, creio, é o Senhor, Senhor da minha vida, eu o vejo e o adora. A comprovação de que o cego agora viu de verdade é que ele adora a Jesus, se prostra diante de Jesus. Versículo 39, está acabando, prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vim para que os que não veem, o cego não via. Cego não via nem nada, nem um palmo à frente do seu nariz, nem via com o coração, nem via Salvador, nem via esperança, nem via seu Senhor, nem via seu Deus. Para estes que se reconhecem pecadores, que se reconhecem cegos, que se reconhecem nus, que se reconhecem dependentes do farol para caminhar, que se reconhecem dependentes do sol para aquecer, que se reconhecem dependentes da luz do mundo, estes são cegos, que eu quero estar dentre estes cegos. A estes Jesus veio dar visão. Agora, para os judeus que achavam que viam, que era filho de Moisés, filho de Abraão, que era religioso, que no sábado não queria fazer nada, porque achava que não podia fazer nada, que preferia ir para a igreja a cuidar de alguém no caminho, lembra lá da parábola do samaritano? A estes religiosos, eles acham que veem. Eles acham que enxergam sua vida, que tem seus planos, que sabe onde vai chegar, que a vida está tudo ok, que não precisa de ajuda, não precisa de farol, porque ele já traçou um plano, não precisa de sol, porque ele consegue se desenrolar na escuridão. A estes que acham que estão vendo, Jesus veio cegar. Por isso ele disse, eu vim para juízo. Quem acha que vê, que está bom e que não quer a luz do mundo, eu vou julgar. Agora, para os cegos e mendigos, para os pobres de espírito, eu vim dar vida, eu vim dar luz, eu vim dar vistas. E Jesus acaba com a argumentação sábia. No versículo 40, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, olha, ainda tinha fariseu por ali. E ele pergunta, acaso também nós somos cegos? Olha que engraçado, irmãos. Os judeus ouviram o que Jesus disse, entenderam que Jesus estava falando deles. Por isso que eu estou dizendo, que ainda que você esteja me vendo, é possível que você esteja cego. Ainda que você acha que vê, pode ser que você esteja cego. E os judeus entenderam isso, pelo menos para isso eles abriram os olhos. Eles pensaram um pouquinho e disseram, peraí, Jesus, quer dizer que a gente é cego? A resposta de Jesus... Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Olha a argumentação, vamos pegar aqui. Jesus diz assim, quem é cego, eu vou dar visão. Quem acha que vê, eu vou cegar. Os judeus dizem, então peraí, eu sou cego? Aí Jesus usa a argumentação dizendo, se vocês fossem cegos, e agora Jesus está falando dessa visão aqui mesmo, dessa aqui mesmo, a física mesmo aqui, Jesus diz, se vocês fossem cegos, vocês não teriam o pecado de ver o que não deve ver. Vocês são pecadores, vocês olham para o que não deve. Vocês são pecadores porque têm olhos, mas não me vê. Se vocês não tivessem visão, até que vocês nem pecado teriam. O que é que Jesus diz lá no Evangelho? Os teus olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Jesus diz para eles: se vocês tivessem vista, olhassem. Não, de fato, como vocês veem, vocês são pecadores. Se fosse cego, teria desculpa. E aí? Mas por que agora dizeis: nós vemos? Subsiste o vosso pecado. Não porque eles viam, porque eles achavam que viam. Jesus não diz assim: agora porque vocês veem, não. Agora que vocês estão dizendo que vê, por que vocês acham que já veem? Pecado subsiste na vida de vocês. E acaba o capítulo 9. Depois, isso aqui você vai lá em casa, a gente não tem tempo. João capítulo 10. Jesus vai falar mais uma vez sobre essa questão da luz, mas dizendo que as ovelhas conhecem o seu pastor, as ovelhas enxergam o seu pastor. Mas quem não é ovelha de Jesus não vê pastor. Aí vocês leem em casa João capítulo 10. O fato, irmãos, é que sempre é assim: ou nós já enxergamos, ou você acha que já enxerga, sai daqui sem necessidade da luz do mundo, sai daqui achando que vê tudo, sai daqui achando que não precisa do farol, ou você acha que a religião faz você ver Jesus, desse lado de cá. Ou você é como aquele cego, que se reconhece como cego, que precisa desesperadamente da luz, precisa desesperadamente de lodo nos olhos, precisa desesperadamente que alguém cuspa na terra e abra os seus olhos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. O diabo cegou o entendimento das pessoas. O pior do cego é achar que vê. O pior do cego é achar que não precisa de ajuda. Como o diabo cegou pessoas, é normal, nesse mundo só tem cego que acha que vê, ou tem aquele que viu a luz do mundo. E a pergunta que eu faço aos irmãos: vocês acham que já veem? Já enxergam? Que está legal, que está tudo bem, está tudo traçado, tudo sob controle? Então você não precisa de Jesus não, meu querido. Parabéns, você já enxerga. Agora, se você se reconhece como cego, como eu disse, como mendigo, e precisa de Jesus para abrir os seus olhos, precisa de Jesus para lhe mostrar pelo menos um centímetro além do que os seus olhos não podem ver, se você precisa disso, é porque você precisa de Jesus. Não se confunda, não sente na roda dos farisaicos, dos fariseus, que acham que por meio da religião enxergam. Se juntem aos cegos desse mundo, aos quebrados desse mundo, aos mendigos desse mundo, aos doentes desse mundo, aos pecadores desse mundo, porque foi para esse tipo de gente que Jesus veio. O médico veio para o doente, a luz veio para quem não vê luz. Ele veio curar quem está doente. Então, ou você sai daqui achando que vê, ou sai daqui vendo, mas porque Jesus lhe viu e porque você se viu cego e agora quer ver mais e mais. Note que o processo do cego não é de visão instantânea. Instantânea foi a visão quando se lhes abriu os olhos, mas a visão do coração, a visão espiritual, ela se deu num processo. Então é possível que alguém aqui esteja enxergando Jesus um pouquinho, tem gente que está enxergando um pouquinho mais, tem gente que está enxergando um pouquinho mais, mas o fato é que todo mundo precisa crescer no ver a Jesus. Então, se todo mundo está no processo, é porque ninguém chegou lá, e não chegando lá quer dizer que todo mundo ainda precisa de luz. Todo mundo ainda precisa de luz. Todo mundo ainda precisa de Jesus.